criança nova bonita, manchita sonho acordado, flama pobreza capa e ma trabalho cristal muito cansado. Manasta nova bonita, manchita sonho acordado, flama pobreza capa e ma trabalho cristal muito cansado. Então e faz um vestido novo e sai de cicotelo. Ma praia Santa Maria, varanja casamento. E faz um vestido novo e sai de cicotelo. Ma praia Santa Maria, varanja casamento. Manabá, cidade grande, Flamengo, Sacramento. Sem mãe nem caça videira, pai de anuente, sou desgosto. Manabá, cidade grande, Flamengo, Sacramento. Só que esqueci de seguintes que deixa na sofrimento. Manaca, crequer, quer dizer. E só tá de ouvir balado. Que ele que em ordens dele pouco pra ele. E Flávia está muito mal calçado. Manaca crequel quer dizer. E só tá de ouvir balado. Que ele que em ordens dele pouco pra ele. E Flávia está muito mal calçado. Então faz um vestido novo e sai de cicotelo. Pra praia Santa Maria, baranja casamento. E faz um vestido novo e sai de cicotelo. Pra praia Santa Maria, cidade grande, Flamengo, Sacramento. Sem mãe nem caça videira, pai de adoente, sou desgosto. Manabá, cidade grande, Flamengo, Sacramento. Só que esqueci de seguintes que deixam no sofrimento. Oh. Manabá, cidade grande.